audio and the wancara. Papatanggol na sabi sa daw. Maintain position. Estabilizou no localizador o Gol 1888. Gol 1888, complete sinal RNAVE, aguarde para transferência de comunicações. Correção. Aguarde, complete sinal ILS sem glide, aguarde para transferência de comunicações. Gente, só informa o sinal do glide está ativado, Gol 1888. Desconsidere, Gol 1888. MM63, decola de Salvador, 19, chama controle, 119, decimal 35. 119, 35, 103, 663. Senhor, bom dia, senhor, bom trabalho. 888, controle voltando. Prossiga. Está recebendo a rampa do glide? Chegou a 1-6-0-1-2-3 a bordo, 4-15 de autonomia, alterna cabina. Não tem alternativa, senhor, autorizado o táxi Índia Alfa antes da Delta. Autorizado em Índia Alfa antes da Delta, alternativa é Campinas. Gente, grato. 304 ali, mantém cabeceira deslocada. Marcação à sua direita. Gente, ali mantém, tá 3304. Via, tá 3663, saída da El, cruzando 2100 pés. Tá 3663, contato radar, bom nível 340, saída da El, transição de NER. Gente, da El Diner para o 340, na sua escuta quando puder voar na proa de Diner ou da El. 3663, acione código 5513. Ok, então trocando o código para 5513. TAN 3602, via mar está autorizado, 2000 pés, ajuste 1095, reposto estabilizado na final do ILS sem glide, pistão no zero. Via Mar e 2000 pés, se postará a final e ele é sem glide. 3602 da TAM. TAM 3304, para informação, tem um tráfego com um Charlie 150, com pro Nordeste, litoral Nordeste, não interferirá na sua decolagem. Tem livre decolagem, pistão no zero, vento norte, com 04 nós. Sim, livre decolagem da 3304. Bravex é Foxtrot, mantendo a proa de buraquinho, informando o Airbus da TAM, decolando agora com curva direita, mantenha-se com proa de buraquinho. Frente do tráfego, mantendo proa de buraquinho, Bravex é Foxtrot. 3663, voar na proa de Diner. Mantenha o perfil da saída, TAM 3663, aguarde coordenação com o Centro Recife. Sete. Que você fala que o senhor chama agora o controle 119.35, então é grátis. Controle 119.35, grato, bravo, que você fala que o senhor necessita desvio à direita, vai passar um pouquinho à direita da Star por 10 milhas. Tente, então 3602, reporte ao término do desvio. Reportaremos, tá 3602. Controle Salvador, Papatango Bravo, XT Foxtrot, na vertical de buraquinho, comprou a Praia do Forte. Papatango Bravo, XT Foxtrot, mantenha mil pés, ingresso corredor forte, reporte 2-0 milhas de Salvador. Reportará 2-0 milhas de Salvador, Papatango Bravo, XT Foxtrot. Controle, bom dia, tá 3304 decolando, sua escuta. 3304, contato radar, subão nível 360, saída gole e transição ao fito. 360, gole ao fito, tá 3304. Deslocado em 1200 metros, 1200 metros. Afirmativo, tá ciente do deslocamento 1200 metros, tá visual já com campo. 1888, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero, o ajuste no zero, no 5, vento 190 graus com 07 nós. Informo homens e máquinas dentro da área restrita. Afirmativo, livre, pouso na pista 1-0, ciente do deslocamento, voo no 888. 3602, em virtude de captura deslocada, caso venha receber o glide, desconsidere informação. Afirmativo, 3602. 109 nós. Gente, obrigado. 264. 1-2, confirmando a primária? 1-2-8-8, alterno 2-6-4, então 3-6-6-3. 1-2-8-8, alterna 1-2-6-4, bom dia. Autorizado seu táxi, pátio, alfa, pátio, Juliette, alfa, direita, delta. No ponto de parada delta, chamará 118.6, que negar 1015. Corrigindo. Reportará o solo antes da delta. Tá, 3859. Pátio, Juliette, alfa, antes da delta, 118.6, tá, 3859. Sérgio, manterá, só manterá a escuta do solo, Sérgio. Reportará antes da delta. Reporta na sua escuta, antes da delta, da 3259. 9. 219, voo no 882. Tango Lima, Victor Delta, clear to take off, runway 17, wind 190 degrees, 05 knots. Dia Gol 1888, livrou na frente. Gol 1888, bom dia, continua em táxi via Alfa, reporte antes, através com a Kilo. Reportará antes, através com a Kilo, Gol 1888. Solo Salvador. Bom dia, Avianca Brasil 6311, ciente informação Kilo. Avianca Brasil 6311, nível 320, Guarulhos, aguarde cópia. Aguarda cópia, poderia informar a saída prevista, ou Avianca 6311? Saiu de Nessa. Poderia confirmar? Confirmando saída da El Transição de Nessa. Ciente da El de Nera, Avianca 6311. Lima Victor Delta, Airborne at 26, contact 119.35. Victor Delta, pois é. Oi, Salvador, bom dia, Tan 3602, vai passar o Índia Serra, baixar de travado. Tan 3602, ciente, a cabeceira deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Afirmativo, senhor. Ciente, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, atente a homens e máquinas. Dentro da área restrita, o ajuste no zero, no 5, vento no 90 graus com 05 nós. TAN 3602. Afirmativo, livre pouso, na cabeceira deslocada 1 no 0, TAN 3602. Autorizado Guarulhos 320, via Perisic 50, decola da 1-0 com curva direita, saída da Eldiné, controle 119-35, transponder 5523, Avianca Brasil 6319. Avianca Brasil 6311, correto, reporte para puxa acionar gate 01. Reportará puxa acionamento, Avianca Brasil 6311. Salvador, bom dia, o 35414, tem informação pelo. Salvador, bom dia, o 35414, tem informação pelo. 150. Então, 3304, chame Recife, 288, alterno 264. 288-264, bom dia. Gente, quilo para o baixo 3803, ou no 888. Obrigada, Mari, desça e mantenha nível 140 inicialmente. Chegada Mari, 140 inicialmente, certo? Professor Salvador, bom dia, o TRIP 5414, informação quilo. TRIP 5414, assina identificação, chegada a Mari, desça e mantém nível 060. 5414, ciente Mari, 060. 96726, desça e mantém o nível 050. 6726, 050. 5414, reporte ponto para a descida. Contra ideal, descida 5414. Chame Torre 1-8-6, tem um bom voo, que legal, 1-0-5. 786, comigo, 500, está 3-8-5, bom dia. Gente, o Alfa Victor Juliette, apenas aguardando, só orientando após a decolagem, irá manter a perna contra o vento da 1-0, aguardando instrução para o cruzamento do campo. Alfa Victor Juliette livre decolagem, pistão no 7, vento no 70 graus com 0,5 nós. Após a decolagem, mantém a perna contra o vento, tem um bang da Gol que irá iniciar a rolagem no 0. No 3602, seu solo foi os 30, direito, 121, décimo 9. 219, TJ. No 605, livre decolagem, pistão no 0, vento no 80 graus com 0,5 nós. Para informação, iremos ter agora um Charlie 150 na perna contra o vento, dá 1-0, não interferirá na sua aproximação, na corrigindo na sua decolagem. Gente do tráfego autorizado, decolagem da pista 1-0, deslocado, igual 60. Torre, muito bom dia, tá 3859. Gente, ingressa na Delta e mantém a posição da taxiway e aguarda a instrução. Ingressa na Delta, aguarda a instrução, está 3859. Alfa reportará antes do través com a Kilo. Alfa antes do través da Kilo, tá 3602. Papatango Lima Vitor Delta, chame Recife 288, alterno 264. Patango Lima, Victor Delta, contact Recife Center 128, Bismal 8, 126, Bismal 4. Ok, 128.8, 126.4. Lima 05, decola de Salvador 32, chama o controle 119.35. Bom voo. 935, obrigado, bom final de semana. Alfa Vitulete decolou aos 3-3, mantendo a escuta da torre e aguardando para o cruzamento do campo, mantendo a perna contra o vento. Está mantendo a contra o vento agora, o Alfa Vitulete aguardando a cruzamento do campo. Triple 5414, de áudio acida. Triple 5414, está autorizado até o nível 060, chegada a Mário. Até o 060, perfil da Mário, 414. Livrando 3859, a linha mantém, cabeceira deslocada, a marcação se encontra logo à sua direita. A linha mantém, está 3859. Tá livrando o Exxon 0022, está pronto de buraquinho, Alfa Vita Juliette. Sende, Alfa Vita Juliette, visual contrato, vou mantendo a prova de buraquinho, reporte sobre a vertical de buraquinho. Depois da vertical, Alfa Vita Juliette. Gol no 605, cheque transponder, informa, não recebo o modo Charlie. Gol 605, desconsidera informação, já recebo o modo Charlie, passa 055 para 380. Ok, 605. A 726, via mar, está autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Forma estabilizada na final do procedimento, ILS tem glide. Caso venha receber informação do glide, desconsidere o web 6726. Ok, para 2000 pés, 1015, reportagem estabilizado, web 6726. Tem livre decolagem, pista 1-0, vento 190 graus com 0,7 nós. O M6726 é o primeiro para aproximação, velocidade liberada. Sente, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Está passando Alfa Vitor Juliette. Patango Alfa Vitor Juliette, sua para meu mil pés, ingresso no corredor forte, reporte 20 milhas de Salvador, Alfa Vitor Juliette. Mil pés, o forte depois estará na 20, Alfa Vitor Juliette. Cinco, quatro, um, quatro, reduza para 220 nós. Sendo 220, 5414. 5414, está autorizado, nível 050. 050, 5414. Dan 3859, decola de Salvador. Aos 36, chama o controle, 119.35. Essa 935, pode ir. Gol no 605, chame Centro Recife, 1288, alterno 264. 288, alterno 264, gol no 605. Controle, muito bom dia, tá 3859. Tô 3859, contato radar, bom nível 340, saída Gole, transição Gonda. Gole Gonda, está 3859, 340. Papatango Bravo FJ Foxtrot, por o regresso a mil pés no corredor forte no através de Guarajuba. Papatango Bravo FJ Fox, suba para 1500 pés. Está autorizado o regresso pelo corredor forte. Reporte Interlagos para ingresso no corredor Interlagos. Reportará Interlagos para ingresso no corredor Interlagos em atenção para 1500 pés. Papatango Bravo FJ Foxtrot. Grupo 54 no 4, 203 mil pés, ajuste 1 no 0 no 5, inicia redução 1 no 8 0 9. 54 no 4, reduzir no 8 0 9, cruzar 3 mil pés, 1 no 0 no 5. Grupo 54 no 4, sobre vetoração, mantenha presente PRO, limitado pela... magnética 090 de Salvador. 354 no 4, mantendo o PRO limitado pela 090 de Salvador. Antônio, só de curiosidade, qual aeronave está na frente da aproximação do TRIP? TRIP 54 no 4, informa o tráfego 1 hora, 8.3 milhas. É um Boeing 733, passa nível 050 para 2 mil pés, o abjet. Paciente. Estabilizou o localizador, né? 726. 96726, chame torre 198 decimal 6. 186. Trip 54 no 4, interceptando 090, Salvador, autorizado Duna. Trip 54 no 4, inicie redução para aproximação. Está autorizado 2 mil pés, ajuste 190, 15. 2 mil pés, 1-0, 1-5-5-4-1-4, confirme o PRO de Duna. Afirmativo, assuma navegação na PRO de Duna. Inicie redução da presente para aproximação, TRIP 5-4-1-4. Usei no PRO de Duna, 5-4-1-4. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Mike, Quebeque. Metros, vento 190 graus com 62 nós, ajuste no 0 no 5, atenta a homens e máquinas dentro da área restrita. Gente, vai. Livre pouso. Sim. Mantenha 1.500 pés, ingresso no corredor Vera Cruz, aposta através de Paripe. Ingresso no Paripe, o Vitor Só 3859, chame Centro Recife, 1288, alterno 264. 288, 1264. Alfa Vitor Juliette, ajuste o altímetro no 0 no 5, forma o tráfego rumo oposto, 1.500 está visual? Ainda não, qual a posição do tráfego? 12 horas agora, 1 milha, rumo oposto. É um Charlie 1 no 50, está mantendo 1.500 pés, Alfa Vitor Juliette. Está visual comigo, está passando em posição de 1 hora. Tente, Alfa Vitor Juliette. Brava XZ Fox. A segundo momento está ultrapassado, rumo oposto, posição de 3 horas. autonomia para o táxi. Trip 5414, torre 18, decimal 6. Torre 18, boa. Bom dia, o Trip 5414. Trip 5414, conto na aproximação, aguardando pista livre. Informo pistão no zero, operando com os primeiros 1200 metros fechados. 1200 metros fechados. Ajuste no zero, no 5. Reporte baixada travada visual com campo, aguardando pista livre. Trip 5414, já baixada travada, ciente da redução da pista, aguardando pista livre. Ciente, Guardião 06, mantém-se, correção, Guardião 03, mantém-se em condições visuais. Em condições visuais, o Guardião 03. Salvador, bom dia, é o gol 1982, tem informação quilo, passando 200-150. Minha 726, seu solo foi aos 44, direita 121, decimal 9. Direita 129, obrigado. Confirmo, é o gol 982, agora passando 190 para 150, informação é quilo. 726, livrou na sua escuta, táxi foi gol. Web 6726, bom dia, autorizado táxi Alfa, reportará antes daquilo. Táxi foi Alfa, vai reportar antes da táxi foi quilo, Web 6726. Livre pouso, pistão no zero, cabeceira deslocada 1.200 metros, ventos variável com 2 nós. Trip 5414, livre pouso. Controle, o Bravo X-ray Foxtrot ingressando no corredor interlargo, a 1.500 pés. Gente, Bravo X-ray Foxtrot, reporte visual com o campo. Reportará visual com o campo, Bravo X-ray Foxtrot. O Brasil ingressa e mantém na Taxi Delta. Tá mantendo na Delta, Avianca Brasil 6319. Liga para o gate de número 2, objeto 6726. Paulo Salvador, tá 3454, formação quilo, nível ao 330, Recife. Pronto, agora, senhor? Pronto. 3454, autorizado, Recife, nível 330. Pois, aguarde um minuto para a copa. Ok, aguardando. Controle de Salvador, confirme mensagem pro Guardião 03. Guardião 03, voe na proa do VOR de Salvador, informe livrando nível 055. Proa do VOR de Salvador, reportará livrando 055, Guardião 03. Controle, Vitor Mike Edex está ingressando no Interlagos. Confirme. Passou o Vitor Mike Edex para ingresso no Interlagos. Vitor Mike Quebec está autorizado ingresso no corredor Interlagos. Sete, porta rotatória, Mike Quebec. 9.35, transponde a 5525. Ok, autorizado Recife, nível 330, via pelo 58. Decola a 0, curva direita na Gole Gonza. 1935 é o controle, 5525 é o transponder. 344, correto, reporte para push acionar gate 612. Reportará quando pronto. Avianca 6301, na linha mantém, cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. A linha aí mantém.